Fanfarra. Entra o rei com seu séquito. Cranmer, ajoelhando-se. A vossa graça real e a boa rainha eis a minha oração e a dos meus nobres companheiros, que todas as venturas, toda a alegria que o céu tem de parte para a dita dos pais, a todo instante caíam sobre esta muito graciosa dama. Rei Henrique, meu bom Lorde Arcebispo, agradecido. Qual é o nome dela? Cranmer, Elizabeth. Rei Henrique, levanta-te vós, senhor. O rei beija a menina. Com este beijo recebe minha bênção. Deus te ampare, nas mãos dele te entrego. Cranmer, amém. Rei Henrique, minhas nobres comadres, fostes pródigas. De coração vos agradeço. O mesmo fará esta senhorita, quando o inglês dela for suficiente. Cranmer, permiti-me falar, senhor, que o céu é que me inspira, sem que ninguém como lisonja tome minhas palavras, que há de o tempo dar-lhes plena confirmação. Esta real criança, que o céu a ampare sempre. Embora ainda no berço se ache a este país promete bênçãos inumeráveis, que maduras hão de ficar com o tempo. Há de tornar-se, dos presentes muito poucos hão de vida ter para ver tal coisa, inigualável modelo para todos os monarcas de seu tempo e dos tempos por vindouros. Nunca a rainha de Sabá foi vista mais ávida e sequiosa de virtude e de sabedoria do que esta alma pura há de revelar-se. As graças todas que as criaturas reais sempre exornaram e as virtudes que aos bons servem de adorno nelas serão dobradas. A verdade vai niná-la, os celestes e sagrados pensamentos serão seus conselheiros. Será temida e amada ao mesmo tempo, os seus a abençoarão, seus inimigos hão de tremer como no campo trigo, de tristeza cair deixando a fronte. Crescerá o bem com ela. Em seu reinado todos hão de comer tranquilamente, no seu lar próprios o que plantado houverem, cantando para todos os vizinhos belas canções de paz. Reconhecido será Deus em verdade. Os que a cercarem, por ela guiados, entrarão na via direita da honra, assim engrandecendo, não por meio de sangue. Nem com ela há de acabar a paz. Do mesmo modo que essa ave prodigiosa, a Virgem Fênix, das cinzas, ao morrer, engendra herdeira tal como ela, há de assim, Elizabeth deixar alguém seus peregrinos dotes, quando o céu atirar desta caligem, que das cinzas sagradas da honra dela como astro se alçará a igual altura, fixo a isso e mantendo. O amor, o medo, o sossego, a verdade, a plenitude que tiverem servido a esta criança passarão a esse alguém, indo apegar-se-lhe como a vinha ao tutor. Onde o brilhante sol do céu irradiar, a glória dele brilhará, a grandeza de seu nome novas nações fundando. Há de florir, e, como o cedro da montanha, os ramos estenderá para a planície em torno. Nossos bisnetos ou tataranetos hão de ver isso e ao céu entoar louvores. Rei Henrique, e maravilhas nos contas. Cranmer, para a dita da Inglaterra será princesa idosa. Muitos dias virá, mas nenhum dia sem um feito qualquer para coroá-lo. Oh! Desejara não saber mais que isso. Mas terá de morrer. Sim, porque os santos a querem ainda virgem. Como lírio imaculado, baixará a terra e o mundo todo chorará por ela. Rei Henrique, homem Lorde Arcebispo. Homem de novo me fizeste. Nunca, antes do nascimento desta criança, tivera eu qualquer coisa. Esta inefável profecia encantou-me de tal forma que, ao me encontrar no céu, ver só desejo que esta criança faz e entoar louvores ao meu Criador. A todos agradeço. Meu bom Lorde Maior, a vos e aos vossos bons colegas declaro-me obrigado. A presença de todos me honrou muito, à vez de achar-me sempre agradecido. Sigamos, meus senhores, a rainha tereis de ver. Ela há de agradecer vós, que, do contrário, ficaria doente. Não cuide ora ninguém de ir para casa. Hoje aqui todos ficarão, porque esta menina o dia vai encher de festa. Saem. Epílogo. aposto 10 contra 1 em como a peça não cumpriu para todos a promessa. Uns aqui vieram só por desfastio, para dormir um ato ou dois a fio, tendo eu receio, assim, que despertado tivessem com as trombetas. Nesse estado, não admira que digam, bem fraquinha. Outros desejariam ver na espinha toda a cidade, assim, que espirituoso. Gritar por entre palmas, o que é ocioso, pois não fizemos tal. Dessa maneira, receio que a acolhida lisonjeira com que eu contava para nossa peça dependa agora da alegria expressa das nossas boas damas de virtude. Uma assim lhes mostrei. Se de atitude mudarem, pois, e rirem, afirmando, até que não foi má. Já estou jurando que, dentro de um minuto, os cavaleiros aplausos nos darão muito fagueiros, pois forem disso ele viciosas almas patear, quando as senhoras pedem palmas. Fim.